Runway 17 inside. Mike Bravo, February 17 inside. Mike Bravo, follow complete, right heading 220. 220. Mike Bravo, Farm Runway 17 in sight. Mike Bravo, Farm Countdown Tower 118, small 3. 118, 3. in Formula 917 is wet. Wind is 200 degrees, 15 knot, altimeter 1012, clear to land. Clear to land, when you're right. Bravo, informa Negral, that 39, clear taxi and see you April. No problem, sir. Thank you for you too. No Finger de número 612, já foi informado a Israel e já autorizou. Ciente, eu estou ciente então do cheque do motor, reporte ao término. Ok, grato, toma ali. Meu companheiro, bom dia, estamos chegando lá em Maceió daqui a pouco, depois a gente volta e chega aí no 3248. A gente queria só adiantar o seguinte, queria informar que no trecho aí do 3248 de Maceió, Paracaju, tem um lugar que vai fazendo lá em Maceió. Vamos lá, fora.

morning. I didn't find out. Monday morning. Monday morning. Monday morning. Monday morning. Monday morning. Monday morning.